coração em forma de palavras. O que eu tenho na boca é a minha melhor arma. Tenho palavras pra agredir e palavras pra agradar, pra divertir e pra irritar, pra te fazer rir ou te fazer chorar, pra te exaltar ou te humilhar. Tudo depende da forma que eu usar. Ao invés de amaldiçoar, eu prefiro abençoar. É isso que está escrito, é isso que eu vou seguir. Ao invés de remedir, o meu desejo é progredir. O tempo passa rápido, eu tenho que agir. Quem sabe o que faz, não fica pra trás. É capaz de vencer e sempre quer mais. Quer mais, mais o que? Diz aí. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate alto, o tempo não vai parar pra apanhar ele no momento. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate alto, o tempo não vai parar pra apanhar ele no momento. E aí, o que vai ser daqui pra frente? Vai ignorar ou vai ser crente? Vai parar ou vai pra frente? Vai esfriar ou vai segue quente? Vem com nós, vem alto e avante. Sempre alerta, sempre vigilante. Brilhante como um diamante. Quem vem com a gente não vacila em nenhum instante. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate a todo tempo não vai parar pra apanhar ele no momento. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate a todo tempo não vai parar pra apanhar ele no momento. Vou vencer, vou além, eu vou ser e fazer o bem. Se quiser, vem colar, vem que tem. Aqui tem pra mim e pra você também. Desde pequeno ouvi falar de um homem que veio só pra nos salvar. Agora é a realidade que eu vivo. Acredito que todo dia acabo com o inimigo. O tempo que passou não vai voltar, mas o que importa é o tempo que vai levar. Quem sabe um dia eu chego lá, a vitória vai me esperar. Aí então vou aposentar, guardar a fé e descansar. Aí sim eu vou estar no meu lar. Bem-vindo à nova CDA. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate a todo tempo não vai parar pra apanhar em nenhum momento. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate a todo tempo não vai parar pra apanhar em nenhum momento. Mais amor, mais paixão, mais calor, mais emoção. O coração que bate